mas essa piranha transa. Transa pra caramba, mas essa piranha transa. Transa pra caramba. Acelera aí, acelera aí, acelera aí. É DJ moleque bom. Não pode me ver na rua, ela muda o semblante. Não pode me ver na rua, que já muda o semblante. Sabe o sabão de dona, quer dar pra traficante. Quer dar pra traficante, quer dar pra traficante. Só porque eu tenho dinheiro e a cara de meliante. Quer dar pra traficante, quer dar pra traficante. Gostou da XR e da cintura ignorante. Quer dar pra traficante, quer dar pra traficante. Sempre na disciplina, sempre com pé no chão. Nós é o certo pelo certo, nós é o treino puta não. As partes se derrete na passada de ladrão. De bigode fininho, no pescoço os cordão. É rock na favela, ninguém entra e ninguém sai. É rock na favela, ninguém entra e ninguém sai. Ai meu Deus, ai ai ai. Se conectou comigo só porque eu tenho Wi-Fi. Ai meu Deus, ai ai ai. Se conectou comigo só porque eu tenho Wi-Fi. E aí Ronaldo Marizia, de Castanhal para o Pará. MC Lelo, o Rex da favela. Acelera aí, acelera aí, acelera aí. É DJ moleque bom. Não pode me ver na rua, ela muda o semblante. Não pode me ver na rua, que já muda o semblante. Sabe o sabão de dona, quer dar pra traficante. Quer dar pra traficante, quer dar pra traficante. Só porque eu tenho dinheiro e a cara de meliante. Quer dar pra traficante, quer dar pra traficante. Gostou da XR e da cintura ignorante. Quer dar pra traficante, quer dar pra traficante. Sempre na disciplina, sempre com pé no chão. Nós é o certo pelo certo, nós é o treino feita não. As partes se derrete na passada de ladrão. De bigode fininho, no pescoço os cordão. É rock na favela, ninguém entra e ninguém sai. É rock na favela, ninguém entra e ninguém sai. Ai meu Deus, ai ai ai. Se conectou comigo só porque eu tenho Wi-Fi. Ai meu Deus, ai ai ai. Se conectou comigo só porque eu tenho Wi-Fi. DJ Ronaldo Marizia, de Castanhal para o Pará.